Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Quantas vezes você chorou? Porque eu te machuquei, porque eu te magoei. Mas todas as vezes eu também chorei. E digo que choraria todas as vezes necessárias em frente de ti, se meu choro te fizesse sorrir. Minhas pernas foram tiradas de mim quando minha mãe partiu. Mas como um milagre você as reconstruiu. Me fez andar novamente, me fez sonhar novamente. Me fez alguém realmente, puta que pariu. Me desculpa esse palavrão, você não falhou na educação. Eu que sou um perito em malcriação, sou um errante constante, um pecado ambulante. Mas o seu olhar de orgulho é o que ainda faz com que eu cante. Espero que eu tenha sido um bom filho. Vai, ora por mim pra que eu me torne um bom pai. Guerreira, você me fez guerreiro. E ainda que eu saia de casa, do meu peito você não sai. Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Quantas vezes você sorriu? Porque a luta não era em vão. Lembro do suor do meu pai e do choro do meu irmão. Eu lembro da sensação de solidão em cada busão. Mas me conforto porque mesmo longe eu quase escuto sua oração. E vem uma paz que aquece a minha alma. Quantas vezes cortaram a luz, eu tive que te pedir calma. Se eu não roubei foi pelo rap e também por você. Várias vezes me segurei, pois não podia te ver sofrer. E ela corre na janela pra me ver partindo. Eu olho outra vez só pra dizer: tô indo com o olhar de quem parte sem vontade. Com meu peito transbordando esperança, perseverança e saudade. Meu sonho era ver meu pai bem, ver o Chris bem, ver você bem. Mesmo que eu não estivesse bem, eu vou além. Não me importo com as consequências, essa é minha essência. Puxei pra quem? Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Porque eu te amo demais, demais. E o seu amor me fez viver. E quando eu olho pra trás, pra trás, em todos os momentos eu enxergo você. Entre todos os amores que vieram e foram, vocês ficaram. Todas as dores que me deram se foram, pois vocês curaram. Puseram meu valor numa bandeja, pesaram. Disseram que nada valia, mesmo assim vocês compraram. Acreditaram que meu sonho era muito mais que meu. Em cada palco que eu piso eu carrego muito mais que eu. Hoje falam do Projota pelas minhas atitudes, mas o Projota fala do Nequinha, do Cris e da Dona Lourdes. Porque em qualquer momento, em qualquer parte da minha vida, vão ser vocês.